Fala aí, Tristão. O fardo é foda, minha caneta tranca, eu pensei, é nóg, eu sei bem que eu sou bem mais foda que isso aí. Já tá fazendo uma cota que eu faça porra de rap. Vim passa porra do back, que eu vou deixar falar por mim. Eu tinha 7 anos com CD de rap, mano. Me falaram, esquece o plano, que isso aí não é vida. Até que depois que já ficou mais claro, que viver ficou mais caro. Não queria ouvir mais rádio, eu conheci ruas vazias. Contava os dias pra minhas rimas falarem que foi, como foi pra chegar até aqui. Trocava os dias pra essas linhas contarem que foi, como foi. É foda pensar que rap é bem nostalgia. Que eu bem sabia que pra tirar o rap de mim rap tem cirurgia. Bem que eu queria vida assim, o rap é ingrato, é um fato. Mas é o que me faz vivo, tá ali. Imagina isso, eu na estrada de terra de Havaiana. Pique Simba na savana, jovem rei cheio de gana. Zero de grana, no meio de onde é pecado viver do que ama. Meu refúgio era ouvir fim de semana no parque, pro mundo não queimar minha mente. Estilo Joana Dark, aqui entre nós preferi o Walkman. Nem conheci o Tem, só o rap do trem. MT Bronx mal sabia, porque o preconceito de cor ainda serve hoje em dia. Quantas mentes tá aí de abril com seu corpo fechado? Tipo um flash que nem tio Fresh, tô viciado. Minha autoajuda, mais que Augusto Cury. Nossa voz ativa do Capão ao Missouri. Me inspirei nos melhores, neguinho. Vai retribuir no mínimo metade do que o rap fez pra mim, moro? Eu já sabia que o tempo ia falar o que foi, como foi pra chegar até aqui. A nostalgia que me vem de pensar pra onde eu vou, como eu vou, que minha vida é isso aqui. Eu já sabia que o tempo ia falar o que foi, como foi pra chegar até aqui. A nostalgia que me vem de pensar pra onde eu vou, como eu vou, que minha vida é isso aqui. Eu vim de lá, de onde garimparam um ouro da era, ouvi de lá. Fight the power em cores, já era mais um ali. Seguidor, ouvinte, contribuinte, um dependente, adolescente. Não dá pra mentir, ouvia quem fazia daqui. Eu entendia que o que eu via era uma parte de mim, que me prendia, mas nunca me fez refém. Muito pelo contrário, me fez livre pra poder traçar meu próprio itinerário. Escolha o seu caminho, teste, múltipla escolha. Eu resolvi passar o que eu pensava pra uma folha. Quando vi era um caderno cheio, passei da margem. Carimbei passaporte, compromisso com essa viagem. Mesmo que seja de passagem, na bagagem trouxe o que aprendi onde passei, chego como se fosse ficar pra sempre, mas o som me faz mais que turista. Sou viajante a cada play, então hasta la vista. Eu já sabia que o tempo ia falar o que foi, como foi pra chegar até aqui. A nostalgia que me vem de pensar pra onde eu vou, como eu vou, que minha vida é isso aqui. Eu já sabia que o tempo ia falar o que foi, como foi pra chegar até aqui. A nostalgia que me vem de pensar pra onde eu vou, como eu vou, que minha vida é isso meus aqui. Meus irmãos são meus mano, é o bando, é o bonde. Vamos, aqui é rap sujo desde que eu tenho 10 anos. Big L, The Roots, Cane, Linguistics, mano. Pra um portão e reco, meu teto é siciliano. Olfato, ouvido aberto, novato, olfeto. Mike, Nap, Snag, mais respeito aos alverbo, true. A Gozolândia é o que eles querem, eu sei de certo. Nós se sobressai por pôr em pauta só assunto sério. Batalha é o Indie Flow, Flow, Mike, Glock, check. MC de Puff Pass vai passar mal com os Alckmin Dead. Cristo benze sempre e os branquinhos fed. Ragaman na praça, rasta balançando os dread. E aí Rashid, foco na missão. Kamal falou pra eu não me conduzir por vacilão. E bem preguiça traz a base, nós intera a situação. Acima de nós, só Deus humilde, né não? Eu já sabia que o tempo ia falar o que foi, como foi pra chegar até aqui, sim. A nostalgia que me tem de pensar pra onde eu vou, como eu vou. Minha vida é isso aqui, já.